Deitei menção sobre o peito, vieste em sonho, meu leito. Eu acordei que são, pensando que te abraçava, alucinado apertava, eu mesmo, o meu coração. Mas ela está em nossa sintonia. Vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos atender ele que reside em Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café. É ele, o senhor Alex Esteves, que reside na rua Saldanha Marinho, lá em Ribeirão Preto. E ele está querendo ouvir estas composições do musicólogo Ali Barroso, arranjo do Pixinguinha, o rei da voz, o Chico Viola, defende Foi Ela. Valdir Azevedo, saudoso musicista, saudoso compositor, Valdir Azevedo com seu cavaquinho, em arranjo do Radamés Vinatoli, Valdir Azevedo Dedilha, do saudoso Ernesto Nazaré, que nasceu no Morro do Pinto, lá no Rio de Janeiro, a composição Brejeiro. Tudo isto para ele, que reside em Ribeirão, que está em sintonia com a nossa 107,9 da capital do chope, capital do café, a nossa acolhedora Ribeirão Preto. Ele ainda quer ouvir do Pedro Caetano, com o quinteto Quatro Ases e um Coringa, Onde Estão os Tamborins? Meu violão de estimação foi ela. Quem fez do meu coração seu barracão foi ela. E depois me abandonou. Minha casa se despovou. Fez tão infeliz só porque quis. Foi ela. Foi um sonho que findou. O romance que acabou. Quem finge gostar de mim até o fim. Foi ela. Thank you. dos sambas de Bartola, um sucesso de Mangueira. Mas hoje o silêncio é profundo e por nada neste mundo eu consigo ouvir Mangueira. Mangueira, onde é que está? Onde é que estão os tamborins da Neira? Não ouço mais diretamente do cantarão cheiro. Oh, minha Mangueira, olha as pastoras na beira. Mangueira querida, Mangueira. Eu não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Ela está sintonizando a Rede USP de Rádio, está ouvindo um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, com os melhores cantores, com os melhores intérpretes, os melhores arranjadores, melhores compositores, em gravações autênticas e originais. Tudo isto nesta pedida sonora que está no ar em seu 13º ano consecutivos, agora pela Rede Rádio, em São Paulo, Ribeirão Preto e aqui em São Carlos. Mas vamos nós com música esta manhã de domingo. Ela reside aqui em nossa cidade, é Dona Maria Denis de Almeida. Dona Maria Denis de Almeida, pela vez primeira conosco, envia um simpático e-mail. Ela diz em seu e-mail que a nossa cidade de São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e ela gostaria de ouvir Donório Lopes, Estação Antológica, com Altamiro Carrilho, Língua de Preto, que choro maravilhoso. E ainda temos para ela, Dona Maria Denis, que está conosco nesta manhã, do bom baiano Dorival Caymmi, o arranjo do Zacarias. Nelson Gonçalves defende a composição Dora. Thank you. rainha do frevo e do maracatu. Rainha do frevo e do maracatu. Ora, rainha cafuza e o maracatu. Te conheci no Recife dos Rios, cortado de pontes, nos bairros das fontes coloniais. Dora, chamei. Adora, adora. Eu vim à cidade pra ver meu bem passar. Adora, adora. Meu pensamento eu te vejo requebrando pra cá, ora pra lá, meu bem. Os clarins da banda militar tocam para anunciar. Sua dora agora vai passar. Venham ver o que é bom. Oh, dora, rainha do frevo e do maracatu. Ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Os clarins da banda militar tocam para anunciar. Sua dora agora vai passar. Venham ver o que é bom. Oh, dora, rainha do frevo. Maracatu, ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Ninguém requebra nem dança. É, você está ouvindo pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, a pedida de todas as manhãs de domingo, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ô Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, Virgínia Rodrigues, a banda da Polícia Militar e a saudosa Dalva de Oliveira.